O nosso tema de hoje, nós vamos, mês a mês, quando fazemos as palestras, né, nós vamos acompanhando a evolução dos capítulos do Evangelho. E o capítulo 10, mês 10, tem o título de Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nas palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus, ele nos diz: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, o vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará. O título, o tema de hoje é a evolução pelo perdão. De que forma que a gente pode evoluir? Porque evoluir é ir adiante, né? É se capacitar mais. É nos tornarmos mais aptos a essa vida que nos exige isso a todo momento. Nós sabemos que, ao longo da história, nós percebemos que aqueles que se adaptaram foram os que sobreviveram em vários aspectos. Mas aqui, essa nossa adaptação, ela diz respeito ao nosso interior. Porque quando fala de evolução pelo perdão, significa que nós precisamos modificar as nossas estruturas mentais, daquilo que nós entendemos, para podermos seguir em frente, para podermos nos livrar dessas questões todas. O dicionário, tu entra lá e questiona o que é perdão, entre várias, e nos diz assim, ó, processo que visa a eliminação de ressentimento, raiva, rancor e outros sentimentos negativos sobre si ou sobre os outros. Processo de eliminação de ressentimento, raiva, rancor e outros sentimentos negativos. A quem faz mal tudo isso? Porque aquela velha frase, nós estamos cansados de ouvir, até de comentar, né? Quando a gente tem raiva, a gente toma veneno querendo que o outro fique mal. E sabe que não funciona isso. É ilógico, não dá. Esses processos são iguais. A ausência do perdão, ela faz o quê? Faz com que a gente fique atrelado àquele outro irmão, espírito ou encarnado, pelo tempo em que nós mantivermos essa ligação. Tem um trecho depois, dentro desse capítulo, que o próprio Jesus diz assim: reconcilia-te com o teu irmão enquanto vocês estão a caminho, ou seja, enquanto nós estamos encarnados, para que depois, na outra situação, ele não venha a te entregar para o juiz. Metáforas que ele usa, mas ele quer dizer o quê? Que é muito mais fácil a gente trabalhar isso enquanto a gente está aqui, ó, junto, um com o outro, perto. Ah, eu cometi um erro, seja lá qual for. Vence a ti mesmo, procura essa pessoa e pede o perdão verdadeiro. Talvez ela não te perdoa. Talvez. Mas aí é ela. Tu está movendo em ti a intenção de resolver uma questão que tu percebeu que foi feita errada. Esse é um dos exemplos. Nós sabemos que a prática do perdão, ela tem dois efeitos, pelo menos. Um deles é o efeito moral. O efeito moral significa, quando eu consigo tomar essa atitude, tanto de perdoar como de pedir perdão, eu estou dando um passo nesse meu caminho, nessa minha evolução. Eu estou me desprendendo daquele ressentimento, daquela raiva, daquele rancor, daquele negativismo que me prendem. Eu estou dizendo, eu não quero carregar isso comigo, eu não quero. É como se fosse uma sacola cheia de pedra. Cada vez que a gente se magoa, coloca uma pedra para dentro. Vai ficando pesado, vai entortando, vai ficando cada vez mais difícil a marcha. Só que a gente não percebe. O primeiro beneficiado sou eu. Esse efeito moral, ele incide diretamente sobre mim quando eu consigo fazer isso, seja de que lado eu estiver. Mas incide também no outro, porque nós sabemos que nós somos influenciados. Então imagina, tu fez alguma coisa para alguém, terrível, e esse alguém vem até ti. E tu tem a oportunidade de pedir perdão e essa pessoa te perdoa. E tu diz, nossa, como essa pessoa é grande de coração, porque apesar do que eu fiz, ela me perdoou. Então isso serve de exemplo para que, como diz ali, né, que eu possa fazer e possa receber. Na nossa oração do Pai Nosso, tem lá um trecho que diz, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente está pedindo para que seja perdoado aqueles nossos erros diários, na medida em que nós estamos perdoando os outros. Então imagina, eu sou um juiz com os outros e comigo está tudo certo. Como que eu vou para frente? Como é que eu vou aprender alguma coisa? Como é que eu vou me relacionar cada vez melhor com o mundo, com as pessoas? Se eu continuo parado na mesma ideia, não vai, né? Algumas pessoas dizem assim, não, mas aquele ato é imperdoável. Qual é o pior ato que existe na nossa humanidade? É qualquer ato contra a vida, seja contra a minha ou contra a de alguém. Os crimes contra a vida são os piores. Aí imagina Deus, nós cometemos um ato desses, nós temos um passado grande por ali atrás, né? Nós cometemos um ato desses e ele diz assim, esse aí vamos riscar do caderno. Esse é um ser abominável, olha o que ele fez contra o irmão dele. E nos elimina. Já ouviram falar disso? Nunca, né? Nunca. O que ele faz? Ele nos dá uma nova oportunidade que é a reencarnação. Então ele te manda, vai de novo para aprender, vai. Tu tenha mais uma oportunidade de refazer aquilo que tu não conseguiu naquela outra, corrigir, vir próximo com aquela pessoa para conseguir obter dela o perdão ou perdoar ela. Mas vai de novo. Vai ter uma nova chance. Recupera todo esse terreno perdido. Então, se para ele não existe nada que seja imperdoável, quem sou eu para não perdoar alguma coisa? Se eu preciso todos os dias do perdão. Tem coisas que a gente faz tão costumeiramente que fazem parte do nosso jeito, da nossa forma de viver, que a gente nem percebe que é errada. Eu sou assim. E pior, eu estou certo. Então é mais difícil, quando a gente não percebe, para poder fazer a mudança. Mas os outros estão nos aguentando desse nosso jeito. Eles estão convivendo com nós, nos suportando, exercendo a caridade, talvez a mais difícil, que é conviver junto com alguém de temperamento difícil. Estão fazendo. E a gente nem nota. Então, quando se fala de perdão, é bastante amplo, né? A gente vai transcorrendo diversas situações que vão passando no nosso dia. Diversas. E a gente percebe da necessidade crucial de começar a desapegar. O exemplo das pedras é bem interessante. Porque esse capítulo, ele fala sobre várias coisas. E é muito interessante de ser lido. Fala, inclusive, da nossa visão sobre o outro, da nossa crítica sobre o outro, que é outro ponto bastante importante. De muitas vezes enxergar só o erro e criticar. Enquanto isso, eu continuo não fazendo nada. Mas que a gente possa, dentro disso, cada vez mais refletir sobre eu mesmo, sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou causando, sobre aquilo que eu estou jogando para fora de mim. Então, é a nossa tarefa diária, nossa tarefa de reencarnação, sermos melhor do que nós mesmos, sairmos dessa com uma bagagem mais repleta, com mais ganho, para que quando nós deixarmos o corpo, estivermos do outro lado, a gente tenha alguma coisa para apresentar. Não, eu estou pronto para alguma coisa, para alguma coisa. E nessa alguma coisa eu quero me inserir. Então, capítulo 10 do Evangelho.